719, Solas 48, libera via Fox, no 211. Fox 211. No 648, avistado, cheque o trem, pouso autorizado, no 60 graus, no 09. Flipos, na 10, agora no 648, achou que tá bom. Azul 2719, na escuta do solo. Consiga 2719. Azul 2719, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 2719. No solo aos 5-1, libera direito, via no 2-1, decimal 1. Libera direito, 2-1, decimal 1. 1648. Gol 1648, taxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1648. Gol 1648, autorizado Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o 4, gol 1648. Torre Salvador Bernardo 3198, baixado travado, passando em Índia Serra. 3198 avistado, colo autorizado no 50 graus 099. Autorizado colo pista no 0, 3198. Oi, Salvador, bom dia. É o voo 1-7-3-0 estabilizado na 1-0. Diga 1-7-3-9, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Vou seguir na aproximação, aguardando a pista livre, 1-7-3-9. Gol 1094, informação em curso. Juliette, protocópio. Prontíssimo, posição 1, só 1-0. Tá pronto, 1094. 1094. 4, autorizado Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Lopez Zulu 19, após conforme rota, nível 370, saída bom, transição frontil, decolada pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5062, frequência do controle Salvador, 119.8. 4, Fortaleza 370, rota 2019, conforme o plano, bombo para a esquerda após a 1-0, 5062 e 198, voo 1094. Voo 1094, confirme nível? 370. Voo 1094, compartilhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Obrigado, Calistão, vamos precisar acionar na posição posterior ao posto. Gente, voo 1094. 3198, na escuta do solo? Escuta, 3198, autorizado via Alfa Juliette para o portão 05. Tem portão 05, 739, solo 58, libera a direita via Fox na 21 decimal 1. 21 via Fox, boa, 739. Alô, Salvador, bom dia, boa, 739, livrou. Boa, 1739, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06, boa, 739. Tango Whisky Vindia Delta, confirme prossiga de cola. Adial 342, vamos ao encosto de Juliette, aguarde cópia. Tango Whisky India Delta, pronto cópia. Tango Whisky India Delta, autorizado Serra Whisky Charlie Golf, conforme rota do plano de voo, nível 065, decola da pista 17, sexto corredor Axel, no meu pet. Aguardando liberação do controle de transponder 5051, frequência do controle de Salvador 119, décima 8. Tango Whisky Índia Delta, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Assentamento no 094 para posterior posto. Tango Whisky Índia Delta, fechamento correto. Confirme PLB. Tango Whisky Índia Delta para assinamento de táxi, chame torre 118, décima 95. Acionamento no 094, autorizado a acionar, reporte pronto para o pushback. Sente autorizado, reporta para o Busque no 094. Gol 1094, livre pushback, reporte pronto para o táxi. Livre pushback, gol no 094. Paulo Salvador, cordial, T3191 na posição de número 7, informação Índia, pronto cópia. Então 3191, informação em curso, Juliette, pronto. Autorizado Serra Brava, Golfo de Lima, via rota do plano de voo, primeira aeronave que intercepta UPA November 857, nível 340, saída da El Leda, Irume, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5066, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Autorizado nível 340, decolando da pista 10, curvando à primeira direita da El Leda Irume. Intercepta a aerovia APA 9857, transponde 5066, o controle Salvador 19, décima 8, 3191. Jan 3191, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Jan 3191. Hugo 1648, informação Juliette, posição 4, autorização Maceió. Uno 648, Juliette em curso. Pronto, copo? Pronto. Hugo 1648, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, via roda do plano de voo, primeira aerovia, Upper Zulu 17, nível 350. Sai da Puca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5037, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Autorizado, Marcelo, nível 350, Pesolo 17, decola da 10, curva esquerda, no perfil da Puca, Jampo Caju, 5037 é o código, controle 9, décima 8. no 648. Pro no 648, aconselhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos. Do 2719, prossiga. Guarulhos, Israel, Leda. No 094 com 164 a bordo, 3:17 Teresina. Com 1094, táxi autorizado via Pate 1, taxiway Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1019. Ok, livre táxi via Pate e Índia 1895, um ótimo fim de semana, até a próxima. Obrigado. Abate, Alicer Romeu, prossiga. Abate, Alicer Romeu, aguarde cópia. Abate, Alicer Romeu, aguarde coração. Alicer Romeu, prossiga. Sierra Romeu, pronto, cópia. Charlie Sierra Romeu, autorizado Sierra Bravo, Sierra Vitor, para Sierra Bravo, Sierra Vitor, 500 pés direto, decola pistão no 7, primeira curva à direita, corredor Axé, até o farol da Barra, controle 1 no 9, décima 8, adiciona 01, 12, papapá, Charlie Sierra Romeu. Charlie Romeu, qual é o BB? 04 bordo ciente, confirme pátio 4. Pátio 5 ciente, no pátio 5 acionamento táxi e decolagem. Chame torre 1 no 8, desse modo 5, Charlie Sierra Romeu. Torre no 094.010, pronto, bom dia. Cheque acionamento na posição de número 7. Tran 3191, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Reporta táxi, autorizado, Tran 3191. Correio no 094, posso estar pronto, boa. Bom, vou no 094, autorizado a alinhar e decolar. Vento no 70 graus com 109. Ali decola o 10, gol no 094. 7, Índia Delta, acionamento a critério, reporte para o táxi. Solo Salvador, bom dia, aqui é o American 229. American 229. Eu solicitando a autorização de reboque na posição 11 até o pátio 3, posição 1. Copiado, da portão 11, aguarde para ali o seu box. Afirmativo, aguardando. Zona 094, decolada Zona 3, chama o controle Salvador, 119, décima 8. 098, um ótimo dia. Whisky India Delta, até papá autorizado, ajuste na 019. Decola direto do pátio, Charlie Serra Léo. Consegui compreender, por gentileza, repita o Thiago Serra, né? Ok, então, copral do farol, grau 190 graus, 089, Thiago Serra, o meu. Thiago Serra, o meu já fora do sol. Gente, reboca na farol de Tapão para a transferência. Reboca na farol de Tapão. Whisky India Delta autorizado ingresso, táxi via pista, é porta aérea, pronto, cabeceira no site. Whisky India Delta. Mando decolagem na 17 com curva direita no oeste, é restrito ao nome ou pet, o Whisky India Delta. O meu, dá presente, chama o controle, 119, décima 8, dá regresso. Chama agora o controle, dá regresso, obrigado. O C3091 solicita ataque. 204, 204 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Guarulhos. 191, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, táxi Índia. Quando pronto, chame torre 118, décima 95, ajuste 10, 19. Com 10, 19, iremos aqui pelo Pátio Índia, Bravo, ponto de espera da 10, chamando torre 18, décima 95. Tá 3191, bom dia. Salo Bruno 648, posição 4, para pushback e acionamento. Uno 648, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Airbus 320 da TAM, em direção ao ponto de espera, em livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Primitivo, após a passagem do 320 da TAM, iremos coordenar o solo de solo, a livre push e reportamento para o táxi, Bruno 648. Imagina o Airbus 321 da TAM. 7, 321, iremos coordenar. Buick, India Delta, decolagem autorizada, pistão na 7, o vento 160 graus, 0893. Ave, autorizado a reboque. Posição do portão 11 para o pátio 3, reporte para ingresso no pátio 3. Afirmativo, iniciando reportar ingresso no pátio 3. India Delta, decolada 1-1-8, chama o controle Salvador 1-9-9-8-0. Controle 1-9-9-8-0, esse India Delta. Corre, Cordial, 3191 da TAM, no ponto de espera da 1-0, pronto para decolar. Bandido 3191, autorizado ingresso, decolagem 1-4-0 graus, 0-9-9. Visa decolagem da 1-0, 3191 da TAM. Para o táxi, está com 7, meia a bordo, 2 horas e 13 minutos, alterna Aracaju. Voo 1648, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via taxi India e Alfa. Reporte no ponto de espera, pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 1019. Pista 1019, ponto de espera 12195, obrigado. Bom dia, Linda Cola, 150 graus, 089. Linda Cola, da 10, agora no 648. Faz ingresso no pátio 3. Informe. Acima. Ingresso na autorização, ingresso no pátio 3. Solo Salvador Azul 2719, pushback acionamento gate 3. Azul 2719, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Tokyo Azul 10 até Taubaté, nível 360, saída da El, Leda, transição Motiva, transponder 5071, frequência do controle de Salvador, 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme, aliás, Dieter, Zulu 10, Taubaté, 360 é o nível, depois conforme a rota plano, Dael Leda, ótima, 5071 e o controle 19, Azul 2719, informando da corda pistão 0, primeira curva à direita, saída Dael Leda, Motiva. Galera da Mostra, primeira curva direita do abandono 0-2-7. Azul 2719, contagiamento correto, resposta pronto para o pushback acionamento. Resposta pronto para o pushback acionamento excepcional. Azul 2719, autorizado acionamento, resposta pronto para o táxi. Reportará para o táxi, Azul 2719. Paulo Salvador, aqui é o American 2019, informando o fim do reboque, bom dia e obrigado. Gente, American 2019, bom dia. Salvador Azul 2719 para o táxi com 114 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 27119, 114 a bordo, 4 horas e 50 minutos, alternando Ribeirão Preto, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia e Alfa, quando pronto, chame Torre, 118, decimal 95, ajuste 10, 19. Ele está com espera da 10, Índia Alfa, quando pronto, Torre 118, decimal 95, 1019, mais 822, 7. Salvador 6200 está estabilizado em LS. Sinal 6200, continua a aproximação, aguardando a transição de povo. Continua aguardando. Estou em Salvador, azul 2719, mas não deve dar certo, está tendo problema. Sim, se mantém a posição, 2719 azul. 1556, pronto, cópia. Gol 1556, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, e a rota do plano de voo, nível 360, né, saída da El Leda Irume, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5115, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado para o galeão, nível 360, com o programa do plano, decola 5-0, vira curva à direita, saída da El Leda, Leda e aciona 5-1, controle 1-9-8. Gol 1556, aconselhamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Começará pronto para o funcionamento. Salvador, Papa Papa, Sérgio Serra Romeu. Diga, Sérgio Serra Romeu. Estou agora outra vez no parque de Pituaçu. Para pouso em Salvador, como você mandar o pela 3507 ou para o direto do 45? Ok, gente, reporta na vertical do farol de Tapão, o Sérgio Serra Romeu. Passa na vertical, Tapão. Salvador 33, libera a próxima direita, via Fox no 211. Fox 211, 6200. Oi, Salvador, boa noite, 64. Bom dia. Bom dia, boa noite, 64, continua aproximação, guarda na pista livre. Guarda, 864. Tomei a 200, deu para o nosso escudo. Funcionário 6200, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette, 09. Salvador, bom dia, Gol 1162, estabilizado ILS, check 3. Bom dia, Gol 1162, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguarda a pista livre, 1162. Tá, Romeu, tá na versão do Farol Tapuã. Ok, o vento no aeródromo 180 graus com 10 nós, tem intenção de aproximar inicialmente para a cabeceira 35, pouso parado? Maravilha, então, aproximando aqui pro 35. Ok, reporta na curta da 35, Thiago Serra Romeu. Bota lá na curta, já. O 964, sala 35, libera a direita, via Fox, no 211. Fox, 211, Rafa? 211. 211, obrigado. A senhora tem a previsão que a gente vai decolar só para falar com os passageiros? É só esse tráfego, o tráfego que está na curta final vai ser verdadeiro ingresso. Gol 1162, pouso autorizado, 1950 graus, 099. Teve pouso 190, gol 1162. Gol 1864, copiou o solo? Não copiou não, solo, prossiga. Gol 1864, autorizado Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, gol 1864. Gol 1862, pela informação, tráfego à direita da aproximação, ainda já provou o pouso parado, cabeceira 35, na hora de definir, cabeceira auxiliar. É um Robson 66. Sente. Sabe, você arrumou na cortiça, mandou 35. Sete pouso parado autorizado, o Charles é Romeu, 1950 graus, 089, cabeceira 35. Tá parado agora no 35, se autorizado, tá abaixo a altura, onde vai pela papada, é 145. Que é autorizado, abaixo a altura, até a papá. O Charles é Romeu, reporta no controlado no patch. Reporta na controlada no patch, obrigado. Cor da visão. No 162, no solo, 38, libera a direita, via Fox, no 211. 211. Oi, Salvador, eu sou 5048, bom dia. Azul 5048, avistado, pista livre, pouso autorizado, 150 graus, 109. Ele pouso na 10, azul 5048. O azul 1719 já avistou a companhia nacional? Ah, tá certo. Observe o pouso, mesmo após autorizado ali, ele mantém. Após ele manter a luta estacionada. Gol 1162, autorizado táxi e a Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette para o 10. Agilizando 2719, agilize manobras. Agilizando 2719. Com 1790, formando em curso Juliette, o helicóptero. Aguardando, senhor, pode atualizar por gentileza a temperatura no momento? Está um pouco desatualizado. Com 1790. Salvador, boa tarde, seu 1504. 5048, autorizado Alfa Juliette para o portão 02. De Alfa Juliette para o 025048. Salvador, bom dia, Azul 4082, uma meia do estado. Bom dia, Azul 4082. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. Vou ajustar na 09. Juliette 4082. Atualizando as informações agora. Do 4082, cheque o trem, pouso autorizado, 160 graus, 099. Livre pouso, 4082. Com 1790, pronto, cópia. Pronto, senhor. Com 1790, autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via UP Azulu 17, nível 370, sai da Puca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5121, frequência do controle de Salvador 119.8, temperatura ajustada agora 28 graus. 390, nível autorizado, Pucara Caseira subida, fez o Luno 701, decola da 10 esquerda, 5121 transponder, 198 ao controle, muito obrigado pela temperatura pesada. 790. Luno 790, contejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos. Salvador, Luno 556 para o pushback e acionamento, que é de medo. Luno 1556, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Na carapa do táxi. Fala, Mike Lima Alfa, vamos ver com você. Um quilo? Vale, cópia. Papapá, Mike Lima Alfa, confirme o pátio e pista aqui. Decola? Papapá, Mike Lima Alfa, pronto, cópia. Papá, Mike Lima Alfa, autorizado Serra Bravo, Golfe Lima, via rota do plano de voo, nível 360, saída Dael, Leda, Irume, decola da pista 17, primeira curva à direita, transponder 5065, frequência do controle Salvador, 119.8. 244, direita na 211. 211, até logo. Papá, Mike Lima Alfa, aconselhamento correto, é possível. Confirme o PLB. Alfa, confirma o VB? Cientista, chame a torre de pressionamento, Mike Lima Alfa, o 1895. Solo, bom dia, 402 Azul de Bruno. 402 Azul, bom dia, autorizado Alfa, chame ingresso para a Tifa Juliette. E a Alfa, chama para ingresso para a Juliette, Azul 402. O 1556, copiado 155 a bordo, Fernando Confins, autonomia de 3 horas e 19 minutos, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1, taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-19. Táxi via Pátio 1,